Sağ olma da o var bir yer. Lepşer. Lepşer, Brasília. Bom dia, é uma solicitação de pushback e reboque da posição de número 5 do parque 3 para a posição 5 do parque 1. Está autorizado, reporte ao terno. Afirmativo, reportarei. Salvador, Vicente Juliette Charme, finalizando o reboque. Obrigado, bom dia. Bom dia, até a próxima, Charlie. Obrigado. Salvador, Abjante, Whisky, Juliette, Oscar. Whisky, Juliette, Oscar, prossiga. Bom dia, só. Whisky, Juliette, Oscar, solicita autorização de reporte da aeronave do Pátio 3 para o Pátio 1, no posição 190. Autorizado, reporte alterno. Juliette, Oscar, reportará alterno. 2 Salvador, bom dia, 1271, ciente da informação ECO, Recife 410. 1271, eu tenho 390 autorizado, copia? Copia. Autorizado Recife, 390 nível, decola da 10, saída Fuca, transição Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda. 5461 no transponder, 11935 é a frequência do controle. Autorizado Recife.